Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós vemos aqui algumas exortações que você pode ter muita certeza que, mesmo que não dissesse irmãos, é somente aos irmãos que se dirigem, ou em outros termos bíblicos, aos santos, aos crentes. Isso porque no Salmo 14 nós vemos: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O Senhor sabe que nós somos imundos em nossa condição natural, por mais que tentemos fazer boas obras de justiça antes da nossa conversão, isso nada é e nada foi. Apenas o sangue de Cristo nos lava e nos torna dignos. Da mesma maneira, ao nos ver como imundos, Ele não pode dizer: imundo, agora pense no bem e isso vai te fazer bem. Não, a exortação é: você, irmão, irmã, amada, você tem essa capacidade de obedecer essa palavra, e é somente para você, e é somente pela capacitação que Deus dá, que você pode pensar somente em tudo que é puro, em tudo que é justo, em tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, nisso pensai. E acrescento: se não há alguma virtude, deixa que Deus elimine esse pensamento.